O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Oeste do Paraná promoveu nesta quinta-feira um seminário no auditório da Tarobá Construções, em Foz do Iguaçu. O evento reuniu engenheiros, técnicos e proprietários de empresas da região para discutir a saúde e a segurança do trabalho na construção civil. Entre os temas debatidos, esteve a prevenção e as causas de acidentes de trabalho, conforme explica Joaquim Pereira Alves Júnior, que atua na assessoria jurídica do Sinduscom Oeste. As empresas, elas sempre têm que adotar as medidas de segurança, elas têm que cumprir as normas de segurança. E aí, dentro de cumprir essas normas, elas têm que, principalmente, treinar os trabalhadores para as atividades que eles vão desenvolver, fornecer os equipamentos de proteção individual, fiscalizar a utilização desses equipamentos e também adotar os equipamentos, utilizar os equipamentos de proteção coletiva. Então, além de fornecer, um ponto muito importante das empresas é de fiscalizar e exigir que o trabalhador utilize esses equipamentos. Nós temos os dois lados que hoje a gente visualiza muito em casos concretos, que há alguma omissão da empresa, às vezes pela falta do fornecimento ou a falta de um treinamento, mas também acontece muitas vezes pelo excesso de confiança do trabalhador. Então, muitas vezes é mensurado e analisado que existe, às vezes, um grau de culpa da empresa, mas também, às vezes, há um grau de culpa do trabalhador. Muitas irregularidades ainda são encontradas tanto em ambientes corporativos quanto nos canteiros de obras. Rubens Patruno e Filho, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, comenta sobre a necessidade de uma fiscalização mais rígida no setor. A gente ainda tem problemas de falta de registro de trabalhadores, os programas de prevenção de riscos ainda mal elaborados, problemas em equipamentos, né, como andaimes, serra circular, betoneira. Eu trouxe a eles também as fiscalizações que a gente tem feito com relação a escavações, trabalho em altura, e dentre outros temas aí, na parte de gestão de segurança. O que eu percebo é que quando há intervenção do Estado de maneira fiscalizatória, as empresas tendem a uma melhora. Né? Então, há regiões no Brasil onde tem poucos fiscais, os empresários, as empresas que atuam principalmente em construção civil, tendem a relaxar com relação à segurança do trabalho. Onde há mais fiscalização, as empresas se preocupam mais e acabam se adequando às normas de segurança. O seminário teve como objetivo discutir uma abordagem estratégica para a sustentabilidade das empresas e foi promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Oeste do Paraná, criado em 1993 para buscar o fortalecimento do setor e a implantação de serviços e atividades que atendam às necessidades das empresas associadas na região. Vassi Álvaro, para a CBN Foz.